até onde? Tô no estúdio, ainda devo demorar um pouco. Mas tá mais meia hora, eu vou meter o pé. Tá com 10 aí, pô. É mais. Tá sacanagem comigo, né? Não, cara, depois a gente conversa pessoalmente. Tchau, cara. As discussões às vezes prejudicam tanto. Por favor, deixa eu ficar só por enquanto. Não sei por que você não concorda comigo. Reclama de tudo até quando eu tô dormindo. Te trato bem, tento sempre agradar. Te levo comigo quando saio pra zoar. Queria para sempre ficar ao seu lado. Antes só do que mal acompanhado. Não que você seja uma menina má. Só que falta aprender a valorizar as pessoas que te tratam bem. Porque nesse mundo, amor, nós não somos ninguém. Como amiga tu não é uma companhia, mas como namorada a gente briga todo dia. Bem melhor cortar as relações. Do jeito que tá indo acho que não tem condições. A gente briga por causa de tudo. Você reclama por causa de nada. Eu tô metendo o pé nesse mundo. Já tô cansado de conto de fadas. A gente briga por causa de tudo. Você reclama por causa de nada. Gira e eu nunca mudo. Fica parado no tempo é mancada. Sei que na vida a gente passa de fase, mas da sua querida eu queria que nunca passasse. É isso que tá destruindo a amizade. O amor é lindo, mas o que estraga é falsidade. Não acredito mais no que você me diz. Eu não preciso de você pra ser feliz. Às vezes você me chateia, mas seu sorriso me encanta mais que o canto da sereia. O seu olhar me diz tudo que quero saber. Eu tenho que aprender a não me prender a você. Ninguém dá o braço a torcer mesmo tendo errado. O seu orgulho é que me deixa preocupado. Já tô cansado dessas brigas sem motivos. Por que esse ciúme se você que tá comigo? Pra que formar caô e alimentar intrigas? Se sua vontade é ser a mulher da minha vida. Mas foi você quem começou, amor. Era tão simples me compreender. É só olhar e enxergar o valor. Na vida eu faço tudo por você. Hoje você agiu e não pensou. Tá quase conseguindo me perder. Não vai ter volta se caso eu for. Não adianta se arrepender.